São João, o frete é por nossa conta. Tratar pelo fone 999-574817. Com José Guilherme Dias e Larraz, da Estância São João. Alma branca igual o velo, tosando a martelo, quase envelheceu. Moura Autopeças, na Duque de Caxias 3887, pertinho da FMU. Para-brisas nacionais para todos os veículos, peças de motor em geral, borrachas em toda a linha, vidros vigias, amortecedores, suspensão todas, lataria completa, tipo capô, assoalho, paralamas, tudo para seu automóvel ou caminhoneta com o melhor preço da cidade. Moura Autopeças, 3412-4700, 999-77-1431 e 999-39-0677. Na Jaral Pneus, na Avenida Presidente Vargas, tem uma equipe de profissionais à sua espera para cuidar do seu veículo. Fazer rodízio de pneus, consertar, geometria, balanceamento de rodas, regulagem de faróis ou trocar os pneus. Tudo com a segurança de quem é revendedor exclusivo Bridgestone e Firestone. E agora também, os pneus com Forcer. Recebe os cartões Visa, Master, Banri, Hiper, Quero Quero, Sicredi. Ligue 3412-4409, 3412-4409.